Olá, eu sou Inês, sou lésbica, sou feminista, sou poliamorosa, sou kinky, sou outras coisas e estou aqui em representação do Poli Portugal. E aquilo que eu venho acrescentar aqui é a parte P da questão, é mais uma letra e se calhar para alguns é possível ainda perguntar então, mas o que é que poliamor tem a ver com isto tudo? O que é que isto tem a ver com LGBT e o que é que isto tem a ver com orientação sexual? O Poli Portugal é um grupo que existe já há alguns anos, não vos sei dizer, estou com uma Alice, não sei dizer exatamente quando, mas começou no Porto, fundado por umas pessoas muito fixes do Porto, entretanto consolidou-se à volta de uma mailing list na internet, onde as pessoas falavam sobre diversos assuntos relacionados com a maneira como viviam as suas relações amorosas e, não, e sexuais e afetivas e outras. Entretanto, essa mailing list está morta e enterrada. E existe um grupo no Facebook com 600 e tal membros, acho eu. Dentro desse grupo, as pessoas não são todas poliamorosas, portanto não podemos chegar e dizer que existem 600 pessoas poliamorosas com Facebook em Portugal. O que podemos dizer é que existem pelo menos 600 pessoas interessadas em falar sobre poliamor, sobre não monogamia consensual, ou pelo menos sobre esta forma de não monogamia consensual e outras, e sobre refletir sobre as suas próprias relações. Portanto, há nesse grupo pessoas que são monogâmicas. E pensar um bocadinho sobre como é que fazemos as nossas relações amorosas no dia-a-dia. Desse grupo há um núcleo um bocadinho mais ativo no campo do ativismo e esse grupo é muito mais pequeno, são cerca de 10 pessoas. E essas pessoas estão particularmente preocupadas com visibilidade, com falar sobre o que é poliamor. Sendo que eu acho que dá 5 anos para cá, quando eu há 6 anos atrás descobri o termo, eu nunca, em lado nenhum, tinha ouvido este termo. E eu sei que atualmente as coisas estão um bocadinho diferentes, em parte porque as pessoas têm dado entrevistas, falado em reportagens, aparecido na televisão e feito um trabalho que é um bocado complicado de pôr o assunto na agenda com tudo o que isso traz de custoso e de pesado à vida, às vezes, das próprias pessoas. Outra coisa que este grupo de pessoas faz é tentar colocar o tema do poliamor na agenda do ativismo LGBT. E faz isso participando nas marchas do orgulho, onde há uns anos atrás não existia Poli Portugal e onde até há bem pouco tempo não existia sequer a referência a não monogamias consensuais no manifesto, que foi uma vitória que nós conseguimos alcançar apenas neste último ano no manifesto da Marcha do Orgulho de Lisboa. Ou seja, não havia sequer menção ao assunto. Aquilo que eu queria acrescentar aqui para a discussão e depois lançar para o debate é mais um termo que é orientação relacional, porque estamos a falar de orientação sexual, mas todos nós aqui temos também orientações relacionais diferentes, sejam elas monogâmicas, não monogâmicas, pessoas que querem estar sozinhas e querem estar sozinhas, pessoas poliamorosas solitárias, pessoas poliamorosas em constelações amorosas, pessoas monogâmicas que estão com pessoas poliamorosas e o que mais houver. Ao mesmo tempo, as pessoas poliamorosas não são só poliamorosas, muitas delas são também LGBTQIA e o que mais quisermos acrescentar. Há pessoas no grupo do Poli Portugal que são assexuais, que são arromânticas, que são genderqueer e, portanto, cruzam uma data de identidades diferentes, além de uma orientação relacional diferente. Aquilo que nos une ao LGBT é não só as nossas próprias identidades, mas também o facto de nós sermos parte de uma minoria, neste caso uma minoria relacional. E a última coisa que eu deixo aqui para reflexão é que eu há 6 anos atrás não sabia que era lésbica e descobri isso. E descobri isso numa mesma altura em que estava a começar a pensar sobre porque é que havemos de andar só com uma pessoa. Porque é que havemos de gostar só de uma pessoa? Porque é que havemos de estar toda a vida só com uma pessoa em detrimento de todas as outras. E é isso mesmo que eu queria dizer. Quando nós começamos a questionar uma coisa, é um bocado difícil pôr um ponto final no questionamento. E o questionamento pode ir para o género, pode ir para a nossa identidade sexual, pode ir para uma sexualidade fluida que nem sequer nos ajuda com termos que possam definir um determinado momento. E podemos ir rebentando ainda mais com as caixinhas quando pensamos na forma como fazemos as nossas relações. Aquilo que para mim há 6 anos atrás deixou de ser claro era que a monogamia devia ser a única coisa na qual eu não devia tocar. Então, se eu estava a questionar tudo o resto, e se eu podia questionar género, se eu podia questionar a minha orientação sexual, então eu também poderia questionar a orientação racional considerada da maioria. Então, isso juntou-se ao questionamento e acho que abre espaço também para refletirmos sobre as tais identidades que o David falava, de outras possíveis orientações, não apenas ao Mais nível do longe. género, mas também ao nível da Olha, sexualidade e ao nível das relações. vou apanhar uma focada agora, por isso. Obrigada.